BLA aí? Aqui tá 0060, o furado do plano. Ok, tá valendo, tá obrigado. Estabilizado no ILS, o 423. Controle Salvador, 4235, estabilizado no ILS. Ok, passando externo, chame torre 11890, quais não, 11895. 118, small 95, 423. Torre Salvador, azul 4235. Pequena descida para 2.172. Realizado pouso na pista 423. Controle Salvador, ouviu 5972, atingiu 3.000, solicita prosseguir para 2.000. Sérgio, Rio 5972, está autorizada a sinal de procedimento LS com fecho no 0, fica para 2 no pé, altimetrão no 0 no 4, reporte estabilizado. Autorizado em LS, reportado estabilizado, Rio 5972. 972 para interceptar o lote, esquerda 170. Esquerda 170, Rio, canal 72. Voo 246, vai na proa de Duna, descendo para 3.000 pés. Duna 3.000, 1246. Salvador, 2582. 2582, identifique chegada a Mares, desça 0.100 para o Editap. A proa de Itap, 1.50, força aérea 2582, central. Desça 050, 0.50, Solo Salvador, boa noite, 423. Azul 4235, Alfa Juliette 01. Confirme para o 4235. 4235 Azul. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01 do 423. 4.000 pés, 1014. 4.000 pés, 1014, noite. Controle com o 1888, solicita a produzidona da presente, beleza? O número 4, 1888. Tente, obrigado. Não, não, 0.2582, velocidade de casa? É 250 de casa, do posto 0.2582. Que ele condições de manter até mais próximo de Duna? Afirmativo. Muito grato, para sequenciamento. É o número 3 ainda. 582. Cara 2582, vai na proa de Duna. A proa de Duna, 2582. Duna 246, desça para 2, me peço. 2001, 246. Salvador é 1980. Sossiga. Você poderia confirmar qual a saída para Guarulhos? Saída para Guarulhos da Euleza Mótica. É, tem alguma aeronave? A gente opera a aeronave. Fora do plano. Vou levantar para 1h40. Gente, aparece 30 minutos antes no sistema. Não, ciente, eu tô ciente que há 30 minutos eu solicitei uma saída R-nave. Um confinar pro solo, a transição tá muito baixa, forte chiado. Você autorizou a saída? Positivo. O Rio 9890 informa que opera R-nave. Então solicito uma saída R-nave. Ah, tá ok. Tô ciente. Mantém escuta, eu vou olhar pro controle. Só um minuto. Boa noite, Costeira 2590, identifique, chegada é a Mari, desço 060 pro Admari. Desço 0060, autorizar. 246, para interceptar o lock, curva agora à sua esquerda para 170. Esquerda 170. A resposta do controle para mim foi que negativo sair da RNAVE devido a impactar com a chegada Mari. Sim, se o senhor quiser, na hora da cópia, eu posso ligar para o controle novamente e tentar coordenar. Ok, eu agradeço. Estando 1-0, 1-2-4-6. 2-4-6, chame-se o Salvador em 1-1-8-9-5. 2-4-6. Era 2582, desça para 2000 pés, está livre LS X-Ray, forma estabilizado. O 2582, houve interferência na sua mensagem, cotejo, por gentileza, novamente. Autorizado 2000 pés, reportará estabilizado na final LS X-Ray, da 10, Costeira 2582. Agora sim, 5%. Para interceptar o log, agora sua direita para o 065. Direita 065, 2582. Boa noite, Gol 970. Do centro, já escreveu o que me chamasse? Afirmativo. Fica descida pro 150 e aguarde. Salvador, boa noite, gol no 170, informação alfa autorizada 150. Vou passar a posição para a box. 170, desça para o 050, identifique, chegada é a Mari. Identificou, chegada é a Mari, 050, gol 970. Possível a ITAP? Obrigado. Certo, ITAP, gol 970. Para o 970, identifique, chegada Mari, desça ao 060. 60, gol 970. Solo 246, solo 51, direita, solo 2 na cima 1. Solo TAM 3305 para autorização, boa noite. 28, vetor radar para sequenciamento, vai curvar a sua direita para 240 e desça para 3000 pés. Direita 240, desce para 3000, gol 1888, qual o limite? Limite será 110 de cimbra, magnético 110 de cimbra. 110 de cimbra, gol 1888. Espera 2590, vai ter condição de aproximar, ainda está cruzando o nível 120. Para 2090, está livre ali. 2090, permanece. 1888, tráfego está agora passando uma milha de duna e o senhor está sendo preferido devido a um tráfego militar em operação com prioridade para pouso que está passando de tarde no mundo. Certo. Já 3305, pronto, cópia. Recife 310 autorizado, direto Aracaju. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Puca, Gelma, Aracaju. 1935. Aciona 5156. Poder repetir o transponder e a frequência, por favor, por 3. Controle, 1935. Transponder 5156. Ela pode repetir novamente, a gente está falando junto. Da 3305, Recife autorizado, nível 310, direto Aracaju. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jama, Aracaju. 1935, aciona 5156. Positivo, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jama, Aracaju, nível autorizado é o 310. O controle é 1935 e o transponder é 5156, TAM 3305. Contagiamento correto, chama PUSH. Chamará PUSH, 3305. Salvador, boa noite, Europa, Silva de Pó. 0. Ponto autorizado, 2582. Contagem level 330, altitude 10, take off, runway 10. Left turn, Puka, departure, depart, transition. Departure control 119, adesso 8, cock 5161. Alfa. C224, identifique, chegada Mari, desça 070. Descendo para 070, via Mari, chegada 224. Ponto 888 para o lock, esquerda 145, esquerda, 145, gol 882. Desça pra 2000, tá livre ali. Frequency 119.35. 119.35. Chamar o balizador. Ah, tá ok. Para o feedback e acionamento, CNE 63, 13, 04. Autorizado, 63, 13, chama a tarde. Autorizado, camarada. Zero, chame torre 11895. Será a frente de 25 por Salvador, aeroporto 284, stand 10, ready to push and start. Approve to push and start from back 4x, aeroporto 084. Push back approved, call to 146. O gol no 888 autorizador, se peço. Descer pelo galo, lá de gol 988. Sem problema. Sério 2590, continua a aproximação e informarei que está livre. 2590, Sério 2582, solo 58, livre à direita, taxi Alfa, reporta ponto de espera da Delta. Reportar a ponto de espera da Delta, Sério 2582. Finalizou LS, gol 882. 882, completo de aproximação. LS, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 95, ó. Gol 1170, livre LS, separa 2 mil pés, última em Salvador, número 014, chama estabilizado no localizador. 14-2000, LS autorizado no 197. O 970, desça para 3 mil pés, por hoje, dona. 3 mil, dona. Puxa, né, 6224, desça para 4 mil pés, por hoje, dona. Vai, Pogo, 882. Pogo, 882, continua a aproximação, informarei para o salivado. Quem é, senhor? 0590, solo 00, livre à direita, taxi Alfa, reporta, ponte de espera da Delta. Ponto no ponto de perda da Delta, funcionário 2590. O pessoal é 2582, na Delta, espera, por parte de autoridade. Sim, a gente mantém a posição aguardando, 2582. 82 aguardando. No 888, vendo 150 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Ele pode no zero agora, no 888. Lucero 2590, tem informação se vai prosseguir pro pátio 2 ou pro pátio meia dúzia? Militar autoridade? Ainda não faz essa coisa, mas já vamos estar no pátio da paz. Sim. Number 084, reportagem. Aeroportal 84, approved taxi for holding point runway 1018, 1018.95, CNH 1014. 1014, clear to taxi via inner to holding point 10 at Xenamé 13 no 3, alinha e mantém, autorizado a linha, mantém a pista no zero. Aéreo 2582, autorizado, ingresso na pista no zero, reporta a pista livre, liberando não para autoridade. Reportado, zona autoridade, 2582. Autorizado cruzamento da pista no 028 para táxi sem hotel e parte militar no corte de frequência 02590. 2590 acompanhando o novo cruzamento da pista e prosseguindo em reto para o hotel. Ono, Zeta. 03, direita, solo, 2 unidades na 1. 3 a 1. Né? 7-0, desça agora para 2.000 pés, está livre LF, informe estabilizado. 3.000, está livre LF, 970. Boa noite, até. Gente, no corte de frequência, no funcionário 2582. 2. Gente, no corte de frequência. Tá. Xenamé 13 no 3, 21, no 60 graus, 069, autorizado a decolar, pistão 0. Puxa e acionamento. Agora puxa e acionamento, é o TAN 3305 no 5. TAN 3305 olhando para o subido do solo, assim que o Boeing levou passar a retaguarda, se estiver autorizado, chama ataque. Assim que o Boeing passar a retaguarda, está autorizado com coordenação solo, chama ataque. Quando pronto, 3305. No grau 0 menos. Autorizado o pouso a 1-0, 1-0. Fernanda 3-1-3, Micoloso 06, controle 1-9, sinal 3-5. Olá, posterior 8 de forma e tem hold point. Boa noite, Fernanda 3-1-3-7. Fez um 3, falou 360 por Agileda. 360 por Agileda, mesmo 3-1-3, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Informação Alfa, tá 3178, descendo a 150. 3178, boa noite. Identifique, chegada Mari, desceu 050 por hoje, TAP. 050 e TAP, 3178, Natal, obrigado. Pro Gisual, quando zero, gol 970. A 70 chame torre 1-1-8-9-5, boa noite. Boa noite. Uno 970. É 224, desce para 2000, livre LSX foi informe estabilizado. 72000 para LSX foi reportar estabilizado, chama 224. Salvador, boa noite, Europa 084, holding point 10, ready. Salvador, 084, boa noite, maintain hold point, stand by. Maintain hold point, Europa 084. O adesivo é a lida. O adesivo é na minha testa. Ele é autorizado. Confirma o nível, 4949. 140. Autorizado ele é 140. Golfo 677, decola da pista 10. Primeira curva à esquerda. Corrigindo à direita, sai da coral. Controle 11935. Aciona 5177. Autorizado o nível 1940, decola da 10 para a primeira curva direita, terceira floral, Flavio 677, 7935, o controle 5177, nas pontas do 4959. Alfa 6. Acelera a coragem, chama a puxa. Acelera a coragem, chama a puxa. Line-up and maintain Romeo Zero. Line-up and maintain 1-0, Romeo Zero, Romeo Zero. 170 após o finalizar o pushback do portão 05, ingresso a Juliette, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Poxa, DFA 224, estabilizado, DLS, X-ray da 10. Fernando 24, chame torre, 11895. 11895, Fernando 24, obrigado. Com 1970, solo 21, direita solo 21, acima 1. 21, não, direita, 1970. É 211. Alô, boa noite, com 1970, livrou. Com 1970, ingressa na Alfa, chamou essa daqui, foi Juliette. Alfa, antes da Juliette. Direito forte, wind 170 degrees, 06 knots, take off, não, 0. 7010, rapaz, que eu te 001, autorizado Guarulhos, 340, pêndulo 10. Recola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótila, 11935, acena 5176. Correto, 3305, com PAB 2174, Alcena Natal, autonomia de 3 horas e 14. 3305, em frente, parte principal Índia, ponto de esquerda no 0285, Senegal no 04. Senegal no 04, em frente, pátio Índia, ponto de esquerda 1295, 3305. Europa 084, Air 1813, call the bus control 109, this month 5. Air 1-3, flag by Europa, 1-0-4. Salvador, when I set up 0-4, passing 1,100 feet, Puka departure, climb at level 330. Salvador, Europa 084, climb at level 330, Puka departure. Departure level 330, Europa 084. Sala 3305, após aeronave na curta final, ali mantém pista no zero. Após o pouso da aeronave na curta final no zero, ali mantém o 3305. Um 3, chame centro Recife, 1251, alterna 3325. 1-3-3-2-5, obrigado, boa noite. Thank you. recepção no 1-2, de novo, não, chama em 2-4. Alfa Juliette, para 036284. Chama 234, considera a sua informação, ingressa na Alfa e mantenha a Juliette. Alfa, antes da Juliette, 634. Autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 035, Alfa Juliette, 05, obrigado. Alfa Juliette, 05, decolou de unidade, controle 1, no alto, 35. Boa, 305, suba ao 310, saída Boca. Você pode voar jambo. João, LS, tá 3178. 3178, torre 1 no 1895. 11895, é isso? 11895. Obrigado, boa noite. Autorizado, 0-0-1, chama a tarde. Muito boa noite, está 3178, estabilizado, pista 1-0. 3178, boa noite, vento 1-150 graus, 079, autorizado, pouso, pista no 0. Pouso autorizado, pista no 0, está 3178. 5972. Prossiga. Autorizado Galeão 400, Peru 50, decola da pista 10, primeira curva à direita, Dael Leda, e deve 11935, aciona 5402. Autorizado para o Galeão, nível 400, para da pista 10, com toda a direita após a colagem. Da El Letra de Débora. Aerofia informe o de 50. Responde acionado, standby 5402. Controle 119-3-9-72. Filmada de tudo correto, está acompanhando a primeira curva à direita, transponder 5402. Informativo, transponder 5402. Copiou a curva? Primeira curva à direita, tá? Protegimento correto, chama push. Está próximo para o pushback e acionamento. Passou 3178. 3178, Alfa Juliette, remota 14. Juliette para remota 14. Alô, Rio 5972, pronto para pushback e acionamento. 5972, autorizado, chama taxa. Sente, acusarei táxi, 5972 da Rio. Joy 4, call resistance at frequency 12685. 12685, alright, thank you. Solo azul 5001 com 1 noite a bordo, autonomia de 4 horas e 40, Ribeirão Preto, Ardália. Taxa autorizada, direito, via Índia, ponto de espera, da 101, 1895, Senegal 10, 14, qual linha para o B? 118. 001, sim. Ponte 2, 2, 9, 5, 5, 5, 0, 0. Salvador 9810 da Rio com a Alfa, Guarulhos 340. 9810, Guarulhos 340 autorizado. Upers 10, decola da 10, primeira curva direita da El Leda Mótica. 11935, aciona 5405. Aprovado para o 9810 da Rio 340, com o voto de moto. Na vez eu não espero que eu esteja muito correto, não puxa. Decola pista no 0, vento 160 graus, 0 menos. Ali decola azul 5001. Recife 2685. 2685, obrigado. Brasil Air Force 25. Brasil Air Force 25. 2582, VIP Eagle Formation Alpha. Brasil Air Force 2582, Brasília Approved 380, Upper Zulu 17, Take Off Runway 10, Right Turn, Arbor, Departure, Elefa Transition, Departure Control 119, Lesson 35, Cock 5173. Via Brasília, flight level 380, yes, fire of the Zulu, 17, runway 10, turn right. Airport departure, LFA transition. Departure control, 119 decimal, 35, and it's called 5173. Please back correct. Clear, start up, coming back for taxi. I will call for taxi. Controle 119, sinal preciso. Prossigo, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, azul 4501, decolou. Possibilidade da EL para evitar informações e umas grandes aqui na frente. Pena por de Leda. Tudo bom, 340, vigilante. Cedo aqui, obrigado. Solo Rio, 972 para o táxi, QB04, autonomia, 3 horas e 25 minutos, alternando Guarulhos. Sigma 972, 4341 no Inter, contra o Espera da 01185, Canega 1014. Contra o 0014, Pátio em frente, Via Índia, contra o Espera 2118, Equador 981 a 0 da Rio, PAC 3, 6 em cima, puxa para dentro. Autorizado, chama a PAC, 981 0. Chama. Salvador, o azul 4959, pátio 3, puxa o pé do acionamento. Azul 4959, coordenando a equipe de solo, chama táxi e informa o Boeing da Rio, já iniciando no pátio 3. Tem um acidente visual com o mesmo, mas já está iniciando aqui, vai entrar para o táxi 4959. Autorizado a linha de colapso no 0, vento 160 graus, 089. solo aqui com 0, canal 72. Canal 72, decolos 33, controle 199, decimal 35. Canal 35, obrigado, amigo. Super 9890, 3 a bordo, 350 de autonomia, alterno no galeão. 9890, taxa autorizado, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera da 0 no 895, que é legal, 0 no 4. Parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera da 0 no 895, 95. Cruzado nível 400, canal 78. 4-3, Savalô, boa noite, SNE 6212. 6212, identifique, chega da Mari. Sessão 050, vou na broa de Itapi. Identificou 050, broa de Itapi, informa que perdeu contato com o Centro Recife, 6212.